Pra minha tristeza disseram que não tinha cura. Tentaram calar minha voz em meia multidão. Zombaram dizendo que a minha fé é loucura. E todo o esforço que fiz até hoje é em vão. Mas eu não deixei me abater com o que me disseram. Lutei, tô aqui esperando minha vez chegar. Eu sei que pra mim chegar nele é difícil o acesso. Mas como saber se dá certo se eu não tentar? Vou de encontro marcado, aqui não sairei. Eu rompo a multidão, mas ele alcançarei. Nem que seja na orla do manto tocarei. Eu sei que se eu tocar, curado ficarei. Vou de encontro marcado, aqui não sairei. Eu rompo a multidão, mas ele alcançarei. Nem que seja na orla do manto tocarei. Eu sei que se eu tocar, curado ficarei. Curado ficarei. Disseram que não tinha cura. Tentaram calar minha voz em meia multidão. Tomaram dizendo que a minha fé é loucura. E todo o esforço que fiz até hoje é em vão. Mas eu não deixei me abater com o que me disseram. Lutei, tô aqui esperando minha vez chegar. Eu sei que pra mim chegar nele é difícil acesso. Mas como saber se dá certo se eu não tentar? Vou de encontro marcado, daqui não sairei. Eu rompo a multidão, mas ele alcançarei. Nem que seja na orla do manto tocarei. Eu sei que se eu tocar, curado ficarei. Vou de encontro marcado, daqui não sairei. Eu rompo a multidão, mas ele alcançarei. Nem que seja na orla do manto tocarei. Eu sei que se eu tocar, curado ficarei. Curado ficarei.